é que erra, já avisou algum campo? Afirma. Incluso, chama a Torre 1 no 2206. 2-6, encostando como é que erra, obrigado. Salvador, azul 4033, passando 2000, Nadael. Azul 4033, contato radar na decolagem, suba para 160, saída da Euleda. 160 da Euleda, azul 4033. Patrão de confirmação 754, autorizado, descida para 2000. Autorizado, 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, gol 754. Salvador, good morning, this is Cochero, Lima, Lima, Roma, time 500 feet over the sea, corridor 40. Echo Charlie, Lima, Lima, Tango. Visual com Dixon, vai a... corridor 40. São mil pés. Ok, corridor 40, 1,000 feet. One possible request link to fly level 105, one possible. Echo Charlie Lima Lima Tango, climb to 105 feet. Climb to 1,500 feet, understand? Copper. Please, one level, reach it now, one level, 1,500 feet. Echo Charlie Lima Lima Tango, climb until flight level 105 now. Ok, climb to flight level 105. 014. 14 na prossiga no retorno via litoral, chame através sul da torre, Tango de Bravo. Sul da torre, camarada, Tango de Bravo. O trip 5240, solo aos 41, no solo, luz 1, decimal 9. 9, viu? Vai Quebec Serra, pista liberada, livre pouso, 130 graus, 10 nós, quilo Quebec Serra. Livre pouso, 17, quilo Quebec Serra. Estou em Salvador, boa tarde, eu vou 754, estabilizado, X-ray. 754, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Guardando, 754. Estabilizado. 30 graus, 10 nós. Torre, estamos de abraço no sul da torre. November, reporte na rotatória. November. Na final. Sem interferir, vai pro Sierra, November, Sierra, November. Ok. Cruzando aqui na vertical da torre. Mantendo a minha escuta, aguarde autorização para aproximar direto Sierra, November, Sierra, November. Aguardando a tua autorização, estamos de abraço. Tan 3144, essa é a identificação, desce para o nível de voo 070, chega na margem. 70 mais. No prédio 3, fica atento ao sinalizador. 5486, 1935. Confirme? Chamar o controle 1935-5486. Sierra, Solos 43, Taxi Hotel, Pat 5. Trip 5486, contato radar na decolagem, subo para o nível de voo 200, saída Momo Cogbu. Momo Cogbu 200, 5486. Papa Alfa 34. Corrigindo, Papa Alfa. O Eco Zulu November é o Navarro ou o Seneca? Eco Zulu November é Papa Alfa 3, vamos, tchau. Ok. O Tango Dia Bravo informe com o visual com o Papa Alfa 31 no final do ano 7. Dá pra avisar com o Romero Sol. Então dá presente, aproxime para a Sierra November. Sierra November sem interferir com a aproximação do ano 7, ok? Ok, tá visual com o mesmo armadilha de separação. Zulu November avistado final do ano 7, 140 graus, 10 nós, pouso autorizado. Zulu November, copiloto, hein? Copiloto, tio, pouso autorizado, 10 nós. Continente, mantém ponto de ferro. Gol no 941, no deck para 2000, ajuste no 04, autorizado ILS, porte estabilizado. Para 2014, vai reportar estabilizado, gol no 941. Então 3566, desce para o 050. Então 3144, 060. 060, 3144. Nós, ajuste no 04, é porte de saldo controlado. Boa tarde. Chame Recife, 1-251. Confirme para o 4033. Chame Recife, 1-251. Azul, 4033, chame Recife, 1-251, alterno, 1-3325. Cliente, Recife, 1-251, azul, 4033. Dan 3566, desce para 3000 pés, ajuste no 04. 04, desce direto para 3000. Autorizado direto 3000. Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, pro 09, bom, 74. Novembro no solo 246, confirma o pátio. Pátio virando pista, Eco Zulu Novembro. Gente, Eco Zulu Novembro, mantém escuro até o 414, é uma boa tarde. Alvo Vitor Juliette, desalinhar e mantém pista no 7. Aviat 6742, aliar e decolar, pista no 0, vento 140 graus, 08 nós. Aliar e decolar, pista no 0, 04. Alfa Vietor Juliette, tá ali a decolagem da ano 7, o vento é 130 graus, 9 nós. Web 6741, decolado aos 48, chama o controle 1935. 1935, boa. controle, boa, é o Web 6741. Web Jet 6741, contato radar, nível de voo 340, saída árvore. Ok, 340, árvore, 6741. Voo no 600, acione identificação, desce para o 060, chega da mais. Desce para o 060, gol no 600. 060 para o gol no 600. Tan 3566, desce para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado ILS, reporte estabilizado. Voo no 941, chame a torre 118, decimal 6. 286, vai chamar agora 941. Torre Salvador, gol no 941, está estabilizada bastante esse inferno, baixar para lá. Vente, gol no 941, livre o pouso, não no 0, vento é 140 graus, 10 nós, o ajuste 10 no 4. Livre pouso, gol no 941. Vento é 20 de leite, na posição de 3 na época. Alfa Vitor Juliette, faça um 360 longo pela sua direita e aguarde para o cruzamento do campo. Temos um Boeing da Gol na final da 1-0. 360 pela direita, Alfa Vitor Juliette. O 486? Prossiga. Usando o 110, é possibilidade de voar direto lá em paz? 5486, aguarde. Aguardo. Gol no 600, desce para o nível de voo 050. 050, gol no 600. Tan 3566, reduza para aproximação, chame a torre 118, decimal 6. Final da 1-0, na curta. 3-5-1-0 para Fortaleza. 27723, aguarde cópia. Está no zero. E prossiga já com a proa da praia de Interlagos para ingressar no, na linha do litoral. Fique atento à aeronave da Globo. Partiu após o top da aeronave, lá cruzou o aerógrafo e prosseguiu para a proa de Interlagos. Tá bravo, mantenha-se nos corredores visuais, reporte visual com local de pouso. Do Fortaleza, nível de voo 330, via âmbito 1-0. Pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 1-19, decimal 35, transponder 5056. Transponder 5056, chama e pronto para possível acionamento, Webjet 6723. Camarada. Libera direito, 219, o solo. Direito, 219, gol no 94. Gol no 924, achando identificação, desce para o nível de voo 060, chegada mais. Nível de voo 360, via Upper Whisky 50, pista 0, curva direita, saída da EL, Leda Eudes, controle 119, decimal 35, transponder 5051. Controle 1935. Chamada 14, 1935, ouvido Juliette, grato. Romeu, acho que é Bravo, cheque seu transponder, não recebo. Papá Romeu, Romeu, acho que é Bravo, controle. Bom, 1941, prossiga. Bom dia, lembrou, tá na alfa. Bom, 1924, autorizado Alfa, Juliette, posição 01. Alfa, Juliette, posição 01. Só confirmando, esse é o gol 1941, ok? Ciente, mas estava parecendo pra mim gol 1924. Sim, mas só tô confirmando, é o gol 1941. Colônia 7, colônia 7. Mas chama mais dois minutos aqui da gente, vai dar. Boquinha. Alfa Vitor Juliette, confirme, sobrevoo no Forte. Afirmativo, afastado 20 milhas aqui, corredor Forte. Gente, ando mil pés, corredor Forte, condições visuais. Pra condições visuais, corredor Forte, o Vitor Juliette, grato. Vita corredor Axé, controle 119.35, transponder 0123. Objeto 6741, chame Recife no 260. Quilo Quebec Serra, para acionamento de táxi, chame torre 118 decimal 6. Gol no 328, acione identificação, desce nível de voo 070, chegada mais. Gol descendo para o 070, chegada mais. Romeu, acho que é Bravo, informe visual com local de pouso. Meia no solo, ó, 5-6, libera a direita, 1-2-1-9. 3-1-2-1-9, tá? Tente, pelo Quebec Serra, chame para ingresso na 1-7. Autorizando ingressar na Alfa, Juliette, posição 06. Alfa Juliette para 06, na frente, né? Gol no 600, 10 para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS, em posse estabilizada. Para 2000, com 1003, no ajuste, gol 600. Pista no 7, pelo Quebec Serra, reporte alinhado e pronto para decolagem. Salvador, Santos 3144, bom dia. Bom dia, Santos 3144, avistado, tráfego. Ajuste padrão, tá livre o pouso, na 1-0. O vento é 1-4-0 graus, 9 nós. Pouso 1-0, tá 3-4-4. Então, 3566, autorizando ingressar na Juliette, passe 1, no posição 06. Frequência livre. Voo 934, informe indicado. Então, 24, momento 240. Ok. Voo 697, informe indicado. 250 nós, voo 697. Mantenha 250 nós, voo 697. Voo 697, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 200, limite ao localizador. Esquerda, 200, limite ao loque, voo 697. Voo no 924, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. No 924, mantendo a proa limitada pelo localizador. Voo no 697, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.013, voo no 697. Voo no 924, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 com 1.013, no 924. Decolagem da 1-7, Kilo Quebec Serra, o vento é 1-2-0 graus, 1-0 nós. Alô, bom dia, boa tarde, Stan 3-1, 4-4 livrou. Stan 3-1, 4-4, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette, posição 03, 3-1-4-4. Juno 44, reporte Anjo Juliette. Anjo Juliette. 3 para 219, 321. Estabilizado, oficial com campo, voo no 600. Chame a torre 1 no 8, 3, 6. 118, 118 no 6? 1 no 8, 6. 118 no 6, obrigado senhorita, bom dia. Light level maintain negative. Climb to flight level 115. Aircraft Lima de Matão. Está livre o pouso na 10, vento é 140 graus, 10 nós. Livre o pouso, fogou no Bia 010. Eco Charlie Lima Lima Tango, Clive until flight level 115. Controle, boa tarde, pelo Quebec Air. Prossiga. Solicito inicialmente a flor de mundo, São Paulo 2500 pés. Gondo 924, reduza para 1809. 924, reduza para 1809. Quilo Quebec Sierra, 1 mil pés, na proa de Morro de São Paulo. Sim, é isso, mas tem que levar a posição do gate, tem que aguardar? Exatamente, a posição 03 está ocupada e o seu vai para 03. Estamos pela radial 3. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite ao localizador. Esquerda, proa 015, limitado pelo localizador, 328. Gol no 697, curva esquerda, proa 150. Gol no 697, proa 150. Gol no 697, tenta pro intercepta, desce para 2.000 pés, lixo no 0 no 3. Voando 924, curva direita pro A130. Direita pra 0, 924. Voando 924, desce pra 3010, nessa proa intercepta o localizador, reporta estabilizado. Na proa 2010, na proa intercepta, reporta lá estabilizado. 3144, autorizado a ingressar na Juliette, posição 10. Ju, frequency 120, decimal 3. Gono 697, Ami, 2118, decimal 6. 18,6, Gono 697. Gono 328, paro com o localizador, curva direita para o A065. Desce para 4010, ajuste no 013. Direita para o 065 para 4013. Gono 924, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Ok, a última mensagem foi para o Gono 328. Gono 924, desce para 2000 pés. Gono 924, descendo para 2000 pés. Bridge, controle 119.35, transponder 5060. Certa gol. Prossiga para a torre. Minha última aeronave que modulou. Papa Romeu Lima, Delta Lima. O Papa Romeu Lima, Delta Lima, prossiga. Delta Lima está notificado uma hora de voo local, decolou aqui de heliponto em Buraquinho. Tá no seu setor norte, logo após, para cruzamento da cabeceira 28. Gente, conhece a Estrada do Coco? Ok, inicialmente reporte no través norte da torre, sem interferir, sem cruzar o campo, ok? Tendo uma aeronave da Gol na final da 10. Curve à sua direita, abandone a linha do litoral e reporte no través norte da torre Salvador. Ok, reportar para a vez norte da torre, Delta Lima. Torno 97, tráfego helicóptero, setor norte do campo, não interfere no pouso. Gente, tá com o mesmo notifício, Torno 97. É só confirmar a matrícula completa, é Papa Romeu ou Papa Tango? Papa Romeu, Lima, Delta Lima. Portão 10, obrigado. Objeto 6723, autorizado, chama o plano para táxi. Chamará o decisão. Whisky Yankee Uniforme, pronto, cópia. Lima Delta Lima, mantenha-se no setor, reporte no através norte e prepare-se para cruzamento do campo. Assim que a aeronave da Gol tocar a cabeceira 10. Está visual com a mesma na curta final? Já visual com a aeronave na final. Ok, prossiga nas proximidades do aeródromo e evite o seu voo da base aérea e aguarde para o cruzamento imediato. Ok, vai evitar o sobrevoo na base aérea, tocar efetuar o cruzamento assim que a aeronave tocar o solo. Ok, o Lima Delta Lima, já estou avistando o helicóptero. Se eu tenho condições de curvar agora à esquerda e tomar proa sul? Só vai desviar a base aérea, já estou cruzamento da pista. Gente, curve à direita, temos um Boeing da Gol passando externo. Yeah. Gol 1600, afirmativo, mantenha a posição. Tá, uma máquina. Gol 1400, 0809, 03, Azul 4089, número 2, no setor, aguarde.